Barcelona 5542. Delizou 360, acompanha-se com FAMI, Bridge, Epsilon 6BHZ, direto Trivi. Recolada 10, curva direita da Eleda, igual Bridge. 208, controle 5542 no trânsito, correu, vou no 333. Correto, 5542, portão 03, chama pronto, vou no 333. Chama aí. Leque Tango Zulu, boa tarde, cruzamento da Alfa, Kilo até o pátio 3, atento ao balizador. 240, qual a velocidade que o senhor deseja ir reduzindo? 5240, o senhor pode reduzir para 210 nós. O senhor vai seguir a aeronave da Oceanair, o equipamento Airbus 318. Pelo menos é o que consta aqui para mim. Tudo bem, já está lá. Controle, autorizaria pro da rotatória da presente Kilo Quebec Serra? Kilo Quebec Serra ainda voando Paripe. Gente. O senhor está mantendo meu bem? 1.500. Desça para 1.000 pés, pois em breve irá cruzar com ATR o procedente de Aracaju. Gente, 1.000 pés, terra. De autorização de pouso, eu tenho um Airbus da TAM 320 ingressando para decolagem, ok? Gente. Ano 41, vamos descer para 3.000. 3.000, 61, 49. Trip 5240 até 4.000. 4.000, 5240. Tem, 1754. Bravo Delta e Lima Kilo Zulu, autorizado cruzamento pista 1735 até o 45, autorizado. Paciente. Está passando agora o final da pista 17, afastado da cabeceira 7.6 milhas afastado, gira à esquerda e voe duna. Esquerda, duna. Direto e voa Simbra direto, ok? Ah, positivo, eu me equivoquei, você já está voando, duna, vamos voar Simbra. Simbra direto, 5.000 metros. Tenão 41, passa 7.000, a Bahia de Aratu, à frente esquerda, vão prosseguir até 2.000. Até 2.000, 6.1.4. Deputão VIP, muito obrigado. 5.66, vamos navegar com 220. 220, tiro Quebec Serra, direto para rotatória. Rotatória, Serra. Trip 626, vamos reduzir, efetuar o cheque pré-pouso. O companheiro aí do 595 da sua companhia está a 2 milhas e meia para o toque. Eu acredito que você já tenha o mesmo à vista. Ok, dependendo, estamos iniciando redução, ainda não tem leve, estamos com a vista aqui. Positivo, vamos reduzir, ainda voando Simbra para girar à esquerda, descendo para 1.700. A 1.700 vai passar Simbra, trip 526. Controle Salvador. Boa tarde, ajuda a turma no meio, tem tentativa, descendo a 1.50. 4.96, desça para 8.000 na Mari, com 1.018. 8.018 na Mari. Controle está 3.216, decolando, se escuta, boa tarde. Boa, 3.216, está em contato o radar. Trip 626, gira à esquerda para final, em aproximação para pouso, checando o trem, torre 1.186, trip 626. 626, 18.186, bom trabalho aí, querido. Boa. Oceano 141, 2.000 descendo, livre LS. 2.000 descendo, livre LF, 6.1.4. Trip 5.240, sem restrições até 2.000, com a velocidade indicada por esse controle. Gente, para 2.000, na sua velocidade, trip 5.240. 5.026, continue a aproximação e aguarde autorização de pouso. Aguardando. Pro 210, vão descer até 3.000, só vai ser vetorado para o sequenciamento. Massivo, 3.000, 210. Para 3.566, sem restrições até 4. 4.000. 4.000, 3.566. 5.595, solo 07, ganha direita, chame o solo 219, Olivar. Livrando a direita, solo no 219, 5595. Meia, limite ao lock, 210, velocidade 6210. Azul 4196, reautorizado até 5000. 5000, Matheus. 26, livre pouso, vento 120 graus, 099, cheque 3. 612. Alfa, quilo 612, é o 5595. Terra, visual com 17. Quilo Contec Serra, prosseguindo para a rotatória, chame a torre 1186, solicite instruções para pouso. Gente, 18,6 a Serra. 754, ali mantém a pós. Ali mantém, igual no 754. Bravo que Luiz, que livre decolar, 120 graus, 089, atento à estrela da Terra. Senhor, identificação, 6.000 pés autorizado com 1018 na máquina. 6.000. 1018, confirma com a máxima? 250 nós, eu preciso de velocidade agora. Ok, tá mantendo 250, 6320. 43 agora. Bem, estou entrando aqui. Claro, tráfego na sua posição de 1 hora 9 milhas, a aeronave da Trip irá seguir o mesmo. Como número 3 agora. Afirma ativo, tem o mesmo esquete, seguirá o mesmo ponteiro 6210. O sinal tem a bela ilha de Itaparica à frente também. Linda vista, muito obrigado. Oceano 141 estabilizou no curso localizador e aproximação, vamos reduzir, checar o trem, chama a torre, 1186, Oceano 41. Reduz, chama a torre, 186, 6142 no voo. Boa. Livre decolagem, 120 graus, 099. Livre decolagem, bom, 754. Onde está o ponto com 806? Mantenha, no 806. Mantenha. Bravo que Luiz que decolou aos 09. Suba para 1000 pés, ingresse a perna contra o vento, da 10, aguarde para cruzar o campo. 1000 pés, tem até o vento da 10, apresenta o Salvador, Chanel 6141, fui, aliás. 6141, continua aproximação, aguarde autorização de pouso. Está seguindo, aguardará a autorização 6141. Quilo Quebec Serra 360 curto pela esquerda, reporte reintercepção final. De terra. Cheira 6141, cheque trem livre pouso, 110 graus, 109. Baixou e travou, livre pouso, 510, 6141. 1754, decolado ao 11, chame o controle, 1208. 208, voo no 754. 5626. 703. 1754, este é o controle, Salvador, contato radar. Tente, voo no 754. Oceano 210, desça para 2000. Para 2000, 6210. Quilo Quebec Serra, autorizado pouso na pista 97, 1110 graus, 089. Livre pouso 97, Quebec Serra. 3566, mantendo a pro ainda. Mantendo a pro. 566 na sua posição de 1 para 2 horas, 9 milhas, rumo oeste, aeronave da Oceanair, o equipamento é um 318, o senhor vai seguir o mesmo. Tá, sente do tráfego, 5 metros. Trip 5240, interceptou o localizador? Afirmo, no lock. Bom, vamos reduzir, checar o trem, chamar a torre, 1186. 1186, boa, obrigado. Afirmo. Observe o Avianca na curta após ali manter agilizando manobras, preparando-se para decolar imediato, quando liberar. Tá, vai agilizar. 2000, tá, 3566. Autorizado o lock agora? Eu prefiro uma proa melhor à frente em breve. Beleza. Mas o senhor está limitado pelo localizador. Caso o senhor perca contato rádio com esse órgão de controle, o senhor vai interceptar o localizador e completar o ILS. Inclusive, eu tenho separação suficiente com a aeronave da Oceanair, abortada anteriormente. Beleza, tá de falo, lock, então. Bravo, Kilo Isca, boa noite, Kilo Isca. Bravo, Kilo Isca, boa noite, Kilo Isca. Irmão, grupo Zulu Manati. A liberação e a liberação, chama o som 119. Direita agilizando 119, 6141. Direita, corredor axé, controle 120, decimal 8, aciona 0125, Mike Eco Delta. No 324, ponto de espera da 90. 394, mantenha, mantenha o ponto de espera. Livre decolar o voo 806, vindo de 120 graus, 08 horas. A inicial, agendamento. 118, decimal 6, o ajuste no 097, Mike Eco Delta, bom voo. Executar 3216. 3216, chamar o centro Recife, o melhor do Nordeste, 12685. 1205, boa tarde, está 3216. Boa, 3566, pro 90, 2000 para o localizador, chama estabilizado. 2000 chamará. Azul 4196, sem restrições até 3000, número 4 para povo. Sim, se até 3000 sem restrições, está reduzido 4160. Oceano 210, está agora 4 milhas para o externo, reduzindo, checando o trem, torre 1186, Oceano 210. Reduzindo, torre 286, Xenema 210. Com o tráfego da rua, vai ganhar com a luz 30-0, professor, do seu amanhã, muito bom. Ok. Afirmativo. Realize mais um 360, após manter meu pé, o litoral, chamo para cruzar a cabeceira 28, a final da 28. O trip 5240, livre pouso, 120 graus, 089, cheque trem. Teste trem, baixado travado, livre pouso para trip 5240. Boa noite, 06, decolado aos 15, chame 1208, bom voo. 6, na sexta, com 02000. Ok, boa noite, 06, está em contato o radar. A torre lhe informou com relação à aproximação de tráfego visual no setor oeste? Ah, nós estamos visual com o tráfego. Ah, muito bom. Ok, na cabeça, autorizado cruzar a final da 28, ok? Consiga para cruzar a final da 28, a minha escuta. Aguarde transferência, um bravo, Kilo Isca. Sim, eu vou cruzar a final da 28. Bravo, Kilo Isca. 2, Salvador, muito boa tarde, Xené 6210, passou Simbra, baixado travado. Sim, 6210, continue a aproximação, aguarde pista livre. Bora, pista livre, 6210. Até os gasolinos mantém escuta, aguardando. É decolagem de animar, é isso? Pushback no 333. Parou, pushback no 333. No 333, autorizado o chamataque. Bravo, Kilo Isca, cruzamento efetuado, chame o controle, 1208. Até os casos, qual é o PB, a autonomia e o tempo de voo? T566 está agora 5 milhas e meia para passagem sobre o marcador. Eu agradeço a colaboração. Vamos checar o trem e chamar a torre, 1186. 86, graças, obrigado. Prova aqui, Luiz, que decolado da 197, prossiga visual e sempre na escuta. Azul 4116, desça para 2000, livre LS. 2000, livre LS, azul 4116. São duas aeronaves modularam ao mesmo tempo. Avan para 1110, formação Quebec. Oceano 315 até 8000 com 1018 na chegada a mão, autorizado. Obrigado. 8018. Acordo. Hotel Oscar Zulu, decole na vertical do da RMAR, do Serra Novembro, Serra Novembro. Prossiga aí nesse setor no sobrevoo. Qual altitude? 500 ou 1500? 7, segue o azul, desce 2000 e mantém a velocidade, 320. Salvador, boa tarde, voo no 924, informação Quebec. 924, esse é o controle, via mar e até 2000 com 1018 autorizado. Via mar até 2000 pés, voo no 924. Senhores aeronavegantes, ajuste do altímetro agora, 1097, câmbio. 77, o 3095. 924, 320 também. Chame só, 121, decimal 9. De Vela 19, chame a 2210. Ah, do NEC, câmbio do gol. Solo gol 600, tá na ponte 9, puxa essa lã. Voo no 600, coordena com a equipe de pátio, tem o Charlie 402 que vai passar a retaguarda. Após a passagem do tráfego de pequeno poste, está autorizado a iniciar no 9, chama táxi. Cliente, voo no 600, coordena com o pessoal de solo. Porta iniciando. Positivo, 500 pés, voo direto para Ciaratu. Papá Romeu, Romeu Escabrá. Levo. Olá, Devão. Sim. Meia check trend. Baixado para baixo, 3. Livre pouso no 0, vento 120 graus, 08 nós. Livre pouso, 3. Ok, eu tenho os casulinhos dentro do decolagem da vertical do de Serra November, Serra November, e mantendo a minha escuta permanente, ok? Eu copiei 04 a bordo, 2 de autonomia, qual é o tempo de voo? Ah, ok, copiado. Chega fora do solo. Funciona em modo normal no transponder 0101, mantendo a minha escuta permanente. Até essa Zulu, decolou aos 20. Ok, 0101 na sua escuta. 74 a bordo. 4 horas de autonomia, terminando o galeão. 41116, para sua informação, helicóptero entre Duna e o externo a 500 pés não irá interferir com a sua aproximação. É o Robson 44. Ei, obrigado, monitora. Voo no 806, chame Recife, frequência 1268, 806. 3685. Para pouso no pátio 4 da BIM. Qual a altitude de manter, Yankee Serra? Está mantendo 500 pés de litoral. Ok, acione no modo normal do transponder, chame na vertical do farol de Itapuã. Foi antes de acertar. Na vertical do Itapuã. Há condições de cruzar direto com o 4? É, negativo. Eu não tenho visual com a sua aeronave, não recebo aqui na revestidura radar, chame passando, chame na vertical de Itapuã, ok? Na vertical do Itapuã, chamará a Serra. O hotel Oscar Zulu é a torre? Proceda. Acione no transponder 0110, ok? 0110, acionado, Zulu. 3566, solo 22, libere e chame o solo 219. 219, 3566. Oi, boa tarde, azul 41 no meio, 2 meses e meio de terra. De imediato, no 735 até o 45, Juliette, autorizado. 394, livre de decolagem, uma centena de graus, 120 graus com 10 nós. A Serra mantém a vertical do farol de Itapuã e reposta como visual com a aeronave da Azul na final do novelo. Embraer 195. Contará visual e antes da Serra. Ok, mantenha o setor sul, tem a vertical do farol de Itapuã em espera, e após a passagem do azul, agilizando a manobra, se autorizada a aproximação direta para o PAT 4. Acidente ou certo? 4-1 no meio, cheque tem? Ainda não. Reporte com trem checado, 4-1 no meio. Área. Voo 394, decolado aos 23, chega o controle em 208. 200, é. Voo 394, este é o controle, Salvador está em contato radar. Oceano 6320, está no localizador. Oceano 320, 4 milhas para passagem sobre o marcador. Vou checar o trem, chama a torre, 1186. Vamos, 186, obrigado, até daqui a pouco. Até. Querosene para o pátio 4, foi encarta. Ok, aguarde. Estabilizado, baixado e travado, 4-1-6. Juliette, remoto 1-3. Afirmativa, após a passagem do globo do táxi agora, vai ingressar na remota 1-3, o chinês 6-2-0. 4-1-6. Livre, pouso. É, tem o Atlântico Azul. Prossiga. Nesta posição, ascensão para 810, por 2 minutos, na sua escuta. Pode ser, autorizado, autorizado. Na minha escuta permanente. Valeu. E a Serra está cruzando na cauda do Azul. Ok, agilizando manobras, eu tenho uma milha do externo, um R2, ok? Ah. Agilizando manobras, autorizado, cruzar final 0-0. Chame para pouso 1-7, Yankee Serra Serra. Autorizado, vai direto para o pátio sem interferir, 97. Afirmativo, tem a aeronave aí na final da 10, ok? Agilize manobras, por gentileza. Frequência livre, Romeu Cabral. Bravo. Livre, estou cruzando o helicóptero agora à sua frente. Vai aproximar para os hangares da pista auxiliar sem interferir, ok? Continua a aproximação, cheque trem agora de pista livre. Ciente, o trem está embaixo travado, ciente do helicóptero 6320. Quer que o Delta atenta ao Robson aproximando aí para o Pátio 4 pelo setor Whisky? Informe como visual com esse helicóptero. Ok, então autorizado então o táxi para ingresso na 1-0. CS 130 com 8, chame no solo controlado, atento ao Mike Echo Delta da Omni. Paciente, o CSA. 4-1 no meio, no solo 2000, libere, chame no solo 219. 219. Golo 394, correção, golo 333, observe o pouso do Avianca na final, após a linha e mantém. Após a Avianca, ali mantém 333. Táxi via Alfa e reposta para ingresso 7-6 Juliette. Alfa, chamar para ingresso Juliette. Posto autorizado, são 6320. Autorizado, 130 com 10, cheque trem. Obrigado. Cheque trem. Baixado, travado. Oceano 315, desça para 2000 pés. Ok, 2000 pés, 6395. Ou 1924, livre LS. Livre LS igual a 924. Ou 394, nível 380, autorizado. Autorizado 380, 394. November Alpha, voo local, confirmando o setor sobre voo. Estimativo, só um minuto que eu passo. 315, para saber a 1800 para 2000, está autorizado a aproximação ILS. Bom, muito obrigado. Reportar aqui, estabilizado. Velocidade aqui? Tá, a velocidade está boa. O Gol 1394, eu acabei de receber a informação que só vai ter que subir para o 360 mesmo. Autorizado 38, mas porém vai ter que subir para o 36. Ok, 36 restrito no 394. Xenemia 320, boa tarde, táxi via Alfa, reporta para ingresso da 320. Alfa, reportará para ingresso 6320. Antes da Juliette. Alfa, cópia. Autorizado o voo local, Salvador-Salvador, decolagem da pista 17, curva esquerda, corredor forte, 1.000 pés, controle 120.8, aciona 0171, Índia November Alfa. Salvador, 3144, boa tarde, informação Romeu. 3144, boa tarde, desça para 2000 na chegada Mari, 1017. 2000 Mari, 1097, 3144. 29, chame o controle, 208, por favor. 208, obrigado, amigo. Sairu, só um minuto, preparo. Uno 333, este é o controle, contato radar. Boa tarde. Meu cordial. Você não acha me táxi em General Alfa? Tá. 5-1, bom trabalho. Antes da Juliette para ingresso, 6320. Xenemia 320, via Juliette, portão 08. Ingresso Juliette, portão 8, 6320, obrigado. Vai que é que o Delta decolou 30, chame 1208. 1208, Delta. No 600, livre de decolagem, 130 graus, 089. Copiou o 600? Copiado, 600. Corri, Salvador, boa tarde, Golo 924, passando externo, baixa, travado. Golo 924, continua a aproximação, aguarde pista livre. Continuando e aguardando, Golo 924. Usado Cairu, 1.000 pés, decolagem pistão no 7, curva direita, corredor axé, controle 120.8, aciona 0161 no padrão Vitor Mike Beck. 315, agradecemos a sua colaboração, está agora 6 milhas para o externo em aproximação para pouso, vamos reduzir, checar o trem, chamar a torre, 1186, oceano 315. Ok, obrigado, obrigado a vocês pela coordenação. Então, 18 meia. Obrigado, bom, boa tarde. Boa. 600, livre pouso, vento 140 graus, 089. Confirme para o Gol 600? Desconsidere, decolada aos 32, chama o controle no 208. 208, obrigado, até mais tarde. No 924, check trem. Baixar, travado por 924. Esse sim, tem livre pouso, 140 com 8. 140 com 8. Voo 0-0, este é o controle Salvador, meu cordial, boa tarde ao radar. Bom, meu amigo, muito obrigado, boa tarde, bom 6-0-0. Diversionar a Shintax.